Real Headbanger. Aí, o bagulho é o seguinte, estamos começando aqui a Chapadão na casa do Léo do Pedrinho aqui, bom sucesso. Take two. Tamo gravando aqui, doidão. Tentamos gravar a primeira vez, não rolou porra nenhuma. Foda-se. Aí estamos gravando aqui o programa do Daniel Headbanger. Eu queria mandar geral. Tô aqui. Eu, né, que sou o Vitor, Leon, Rodrigo, Jude, Cherry Lane, Zureta, o nome dele é William Zureta e o Alan Aguinaga, chamado também de Subumbra. Aí eu queria mandar todo mundo tomar no cu que tá aqui comigo, que nego não conhecia a porra da banda que a gente vai tocar de primeira aqui, que é o Scoriate. Meu irmão, a banda fuderosa, death metal mais fuderoso do mundo. Nenhum dos presentes, bando de caralho pela saco, poser do caralho, ninguém conhecia a porra da banda. Toca o Scoriate aí, depois a gente conversa sobre essa porra. Porra, então, isso aí é death metal, não é death metal universitário não, cara. Isso aí é death metal pra quem fez o supletivo, né? Citando aí nosso amigo Sauron, entendeu? Porra, isso aí tem elementos que eu achei que era de Flórida, mas não é Flórida, parece Inglaterra, tem afinação baixa, tem um vocal a la Pestilence. Né? Porra, aí o cara vai e me fala que é alemã essa porra, puta que pariu. É, essa porra é alemã, né? Porque, porra, alemão não erra, né, irmão? Alemão é pica, é foda. E, na verdade, eu só tô falando aqui agora porque eu quero mandar um abraço pro amigo Sauron, Zé Sauron, lá de Patos. Peidorreiro, peida pra caralho. Que essa frase, o supletivo, inclusive, é dele. É... Sauron, um abraço aí, saudade pra caralho de você, você é muito foda. Então, acho foda pra caralho esse estilo de death metal. É interessante a gente fazer um paralelo com o death metal atual, não desmerecendo as bandas que tocam, mas o death metal atual tem um estilo muito sintético, né, e muito atlético, né, parece o Usain Bolt tocando. Então, isso não é legal. A pegada dessa banda que eu escutei agora, ela remete mais ao death metal da Flórida, como o Leon destacou bem. É, som mais cadenciado, sem bumbo trigado, aquela coisa, aquela massa sonora, né? Que isso é chato ouvir, não tem espaço, não tem respiro. E eu curto mais esse tipo de death metal mais antigo do que o atual. Eu não acho que tenha a ver com Flórida, não. Acho que isso é um som bem europeu. Que nego já tem feito há um tempinho, entendeu? É, com essa gravação assim mais cavernosa e tal. É, tem umas bandas fazendo isso hoje, assim, mais pra cá. Tipo, o Beyond é uma banda que faz só. Uma banda chamada Beyond faz essa parada atualmente, que é da Alemanha também, fodida. Acho que isso é um som bem alemão, na verdade. Enfim, vamos pular pra próxima banda aí, que é uma banda que a gente conheceu na turnê agora. Rolou a turnê Whip Strike Apocalypse Raids e tal, aí a gente conheceu os malucos na Inglaterra. Eles são de Manchester. É uma banda que ninguém conhecia, e daqui a pouco os malucos estavam tocando assim no show e tava geral batendo cabeça na frente do palco, assim, a gente tava doidão também batendo cabeça. E a banda fuderosa, assim. Aggressive Perfecto o nome, de Manchester, da Inglaterra. Então, o Aggressive Perfector é uma banda que você precisa ver ao vivo, entendeu? Porra, o cara toca, parece que ele tá tendo um ataque epilético, assim, ele dá umas tremelique e tal, né? Cara, é foda, entendeu? Assim, você ouve o som dos caras, pode ser que pareça um pouco com o Trent Hell, que a gente falou no outro programa, ou que a gente ainda vai falar no próximo, eu não sei, porque essa porra aqui é uma zona, e a gente não sabe se esse é o primeiro programa, se esse é o segundo, mas assim, em estúdio, os caras parecem um pouco com o Trent Hell, entendeu? Mas ao vivo, eles têm uma energia filha da puta, entendeu? Cara, é speed metal, né? É vocal cheio de efeito, aquela mesma pegada. Mas, assim, você vê que eles têm uma personalidade, assim, ao vivo, que é foda. Cara, o Aggressive Perfector, eu tive a chance de ver o show também, abrindo lá pro Epistraca, pro Apocalypse Raids, lá em Manchester. E, cara, que banda, cara. Tipo assim, a parada da gente ficar na frente do palco, de boca aberta, pica, um power trio, vocal, guitarra. Eu comprei a demo deles também, que tem 4 músicas e uma tapezinha que eles lançaram em tape agora. Não sei nem qual foi o selo que foi lançado, mas é foda, cara. A segunda música da demo, inclusive, que se não me engano é Certain Death, o nome dela, é absurda, cara. E eles ao vivo são foda, é muito foda. Apesar do nome Aggressive Perfector, tipo, eu não vi muito Slayer na banda. É uma parada mais, tipo, mais um speed. Cara, é muito foda, cara. É muito foda. Vale a pena ouvir. Tem que ouvir essa banda. Tem speed, tem heavy no som deles. A impressão que me dá é que se você falar pro cara, cara, tiver no estúdio assim, gravando, toca essa porra sem banguear. O cara vai falar, não sei tocar sem banguear, entendeu? Essa porra, banda fodida que a gente viu lá. Aproveitando essas bandas que a gente conheceu na estrada, eu tinha falado com o Rodrigo aqui pra gente botar no programa também uma outra banda que a gente conheceu em outra situação, um ano antes, nos Estados Unidos, que é o Savage Master, que é uma banda fodida, que já fez turnê europeia também, a banda americana do Kentucky, fez turnê europeia também. Porra, a banda é fodida, assim, faz um revão tradicional, vocal de mulher, os malucos tocam com visual sinistro no palco, é aquela banda, assim, só de tu ver o visual, tu já quer ouvir, né? Porra, visual é importante pra caralho, fuderoso. E a gente tocou com os malucos, se não me engano, a gente tocou com eles em Buffalo, Nova York e tal. A gente trocou camisa lá, trocamos disco e tal. Nego, gente boa pra caralho, vale a pena escutar. Vamos botar essa porra aí. Savage Master. Ha! Então, esse Savage Master, pô, eu conheço pouco. O Vitor realmente me indicou, bem indicado pra caralho. É, essa vocal, ela tem um timbre meio de Betsy Beach e tem uns agudos assim. Lembro o cara do City Triangle também, a banda, porra, um revisão tradicional. Porra, os caras tocando tudo encapuzado aqui. Tá foda essa banda. Pô, e o Leon falou do City Triangle. Inclusive, o que eu queria falar antes, na verdade. Porque no show de Buffalo que o Hipstracker tocou, a gente tocou junto com o Savage Master e tal. E eu lembro que a primeira cena que eu vi no show foi o guitarrista Savage Master com um colete. Antes deles entrarem no palco, eles entram no palco tudo cheio de parafernália, tudo fantasiado. Mas ele tava um coletinho com um patch, um backpatch enorme do City Triangle. Eu falei, caralho, City Triangle do caralho, até falei com ele. E cara, a banda é foda. Savage Master é metal metal. É o metal metal. A definição é metal metal. E o disco Whips and Chains, vocês têm que ouvir o disco Whips and Chains. É foda, é foda. Demorou. Já enchemos o saco aqui com o Savage Master, fugido pra caralho. É a banda realmente que a gente tem que ouvir mesmo. Vou tocar agora uma banda. É, a gente tá viciado em Alemanha, né, cara? A gente tá ouvindo muita parada alemã. Que é o Division Speed. Que também é, tem os malucos lá do Hellish Crossfire e tal. Tem a mesma galera de sempre, na verdade. Só que é uma banda mais nova, que só tem um disco lançado. Division Speed, porra, um bagulho assim, é o speed metal mais extremo que tem. Entendeu? É, dá pra tu ver pelo tipo de riff, assim, que é speed metal, né? Pelos tipos de melodia e tal. Bem speed metal e tal. É, mas a gravação é aquela gravação fudidamente alemã. Abafadona, assim, cheio de reverb, cheio da porra toda. Uma banda fudida. Vamos ouvir essa porra aí, Division Speed. podcast União Headbanger. A gente tá falando aqui que tá rolando um debate aqui, que é speed trash, falaram de death metal também e tal, mas tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam e tal. Então, o Vitor falou que achou que tinha algo de death e tal, é assim, de repente no vocal com certeza tem, mas no geral é um speedzão mesmo, brutal, e de death somente o vocal mesmo. Acho que tá maluco, Zureta, vou tomar no cu. Tem vários bagulho, é porque é tudo misturado, na verdade. Essas bandas de hoje, cara, o nego mistura todas as influências do mundo, assim. O cara já ouviu o Possessed, ele já ouviu, sabe, já ouviu o death metal americano, já ouviu tudo. Então o maluco pega e mistura a porra toda, speed metal com death metal. E tem vários riffs, sim, aqui no disco inteiro, né? Tu pega vários riffs, assim, partes que são de death metal, bem do começo, que é death metal americano, do death mesmo, de 87, 88 e tal. O próprio vocal enterradão remete diretamente ao Death Scream Bloody Gore, por exemplo. Então, eu vou mais além. Eu acho que a fronteira entre o Death e o Thrash é completamente arbitrária e artificial. Porque, assim, o bom Thrash, ele vai resvalar no Death, entendeu? Exemplo básico, Pleasure to Kill, né? O bom death vai resvalar no thrash, senão ele vai ficar, né, é uma coisa assim, afinação baixa, incompreensível e tal, né? E digo mais, boa pergunta, o que veio antes, o death ou o thrash? O death veio antes. Cara, pra mim o death veio antes, entendeu? É só você ver, o Sepultura foi death antes de ser thrash. As bandas faziam as bandas... As bandas faziam speed metal, né? Tinha o Venom e tal e coisa. E aí, nego deu aquele passo pro death metal, né? O Possessed e tal e coisa. O Possessed, se você for analisar pelo padrão de hoje, vai virar uma banda de thrash. O Possessed virou uma banda de thrash no segundo disco, né? Então é por isso que eu digo que não existe essa fronteira, né? É como a coisa começou mais simples e foi ficando técnica. Aí eu digo que o death metal veio primeiro e depois o thrash foi ficando mais técnico. Mas é só nesse sentido, porque não existe. A fronteira, pra mim, é bem, bem borrada, né? É, a fronteira é borrada, eu concordo nisso também. Mas é. Pra mim, por exemplo, o death pra mim nasceu no Seven Church. Pra mim, nasceu ali. Mas enfim, voltando pro Division Speed, eu concordo em certa parte com o Zureta. Eu acho que a sonoridade, na verdade, do Division Speed. Do álbum, né, no geral, ela tem uma sonoridade mais speed thrash. Ela é mais aquela guitarra mais agudinha, mais agulhinha e tal, mais aquela coisa mais nessa vibe. O vocal tem uma pegada mais death, assim. Mas a sonoridade, no geral, eu sinto que ela tem uma sonoridade mais thrash, speed e tal. Talvez tenha que ficar de afinação, talvez não sei. Demorou, essa parada de quem veio primeiro, death ou thrash, vai rolar depois, a gente discute mais essa porra. Vai dar mó porradeiro, o nego vai falar pra caralho. Mas caralho, cada um fala uma coisa, isso aqui é foda, a gente senta na mesa do bar, fica 8 horas discutindo sobre essa porra. Aí Seven Chants, aí Endless Pain, aí caralho, 4, foda-se. Beleza, aí rolou o Division Speed aí, fudidão da Alemanha. Fudido, a gente vai tocar nessa vibe de bandas que a gente encontrou aí na estrada. Vamos botar o Shitfucker, cara. Shitfucker é uma banda bizarra, que é da Hellja de Bangers e tal. Eles são de Detroit, mesmo, nos Estados Unidos. Detroit, Michigan, né? E tem um bagulho polêmico, que eles lançaram o disco com o logo, com SUF, que é tipo uma suástica, né? Vermelho e tal. Só que é o seguinte, o vocalista é judeu, então é claramente uma sacanagem, assim. É óbvio que... E a gente conheceu os caras lá, os malucos são muito zoador, assim, e tal. É uma banda fodida, a gente viu o show deles também lá no Hellja de Best, em Ohio. A gente trocou ideia com eles lá, cheiramos junto e tal, aquela coisa toda. E eles têm um clipe, não, mas o melhor de tudo é que eles têm um clipe, que é Sex in Dungeon, se eu não me engano, né? Vamos botar essa música pra tocar depois, Sex in Dungeon. É uma música, meu irmão, que é sadomasoquismo homossexual, assim, um bagulho muito barra pesada, vocês precisam ver. É o melhor clipe, assim, vocês precisam ver, é o melhor clipe, assim, da, meu irmão, talvez da história. porque assim, é mais anos 80 do que os anos 80. Vamos botar Shit Funk ali pra tocar, vamos botar essa música, e aí depois quem quiser em casa ver o clipe aí e tal. E assim, e a sonoridade, a gente tava falando de sonoridade, a sonoridade é fodida também, é tudo abafadão, tudo dentro da caverna, e o clipe também é gravado meio que dentro da caverna, assim. Então houve essa parada aí que é o tipo de música, assim, eu chamaria de metal bizarro. Metal bizarro. Os mongos tocam com visual de cuequinha e o caralho. É muito fodido, assim, muito fodido. Valeu. Cara, isso é muito bizarro, muito anárquico, cara. Caralho. Porra, isso aí me lembra, o instrumental me lembra, assim, o Warfare, uma parada assim, entendeu? E o vocal não parece americano nem fudendo, o vocal parece brasileiro, cara. Quando ele começou a cantar, eu falei, porra, essa porra parece brasileiro. Aí mete um refrão lá, porra, que caralho é isso, rapaz? Não, Shit Funk é fodido. Eu conheci através desse clipe aí também, cara. A gente tá falando aqui, mas a gente tá vendo o clipe aqui na mesma hora, ao vivo aqui. Mano, esse clipe é uma das coisas mais fenomenais do planeta. Alguém tem que trazer o Shit Funk pro Brasil urgente, meu irmão. E maneiro também, lembrando assim da história que a gente passou com eles lá e tal. A gente cheirou juntos, vamos pra caralho. Teve festa no hotel, teve porrada. Meu irmão, o cara tá se cortando ao vivo no clipe ali. É o bagulho mais sensacional do mundo, meu irmão. Puta! Ai, caralho! É genial! Para tudo! Na hora do solo arrancou a cabeça do cara com o machado, porra! Esse é o clichê mais maravilhoso do mundo. Enfim, e assim, aproveitar pra divulgar a banda do camarada nosso aqui. Porra, Leão, cala a boca. Arrancou a cabeça e tá beijando na boca, porra. A galera tem que ver o clipe, tem que ver o clipe aí. Mas vou aproveitar que eu tava falando pra divulgar a banda do camarada nosso, o Tony, que tocou com a gente também na turnê americana e no, na Europa. Mas ele toca numa banda, que é inclusive com o maluco, o vocalista do Cheat Funker, que é uma banda chamada Nuke. Né? Os malucos tocam assim um speed metal também, speed metal meio trash, tem uns bagulho de rock and roll e tal. A banda fodida. Eu acho, na verdade, melhor do que o Cheat Funker. Sacou? O Cheat Funker tem essa música aí que é um clássico bizarro assim. Mas no geral eu não acho tão fodão assim o disco deles, eu não acho tão fodão. O Nuke eu acho melhor. E vamos rolar na sequência aí o Nuke, só pra vocês se ligarem aí pra aproveitar pra divulgar. The Surgeon General is dead, gunned down 20 minutes ago by militant addict of the deadly designer drug Nuke. The greatest health threat facing our nation. Nuke. The most addictive narcotic in history. A plague that... We'll be right back. É, então, o Nuke, a primeira impressão que você tem do Nuke, assim, depois de ouvir o Shitfucker, né? É que o Nuke é a banda mais séria, né? Não é tanta zoeira, mas qualquer coisa é mais sério do que o Shitfucker, né? Assim, no bom sentido. Mas, assim, o Nuke... Tem a questão da gravação, que, né, a caixa tem um somzinho de lata ali, mas, assim, tem mais do que isso na banda. Vale a pena você encarar, né, assim, eles podiam ter feito uma gravação melhor, isso é um fato. Mas, assim, a banda tem umas boas incursões no heavy tradicional, né, então, assim, eles tocam um speed, assim, com uns heavy tradicional, umas horas mais agressivas e tal. Vale a pena dar uma sacada no Nuke. É, o Nuke, o Shitfucker, não falei do Shitfucker ainda também, né? Shitfucker é uma banda muito bizarra. Eu vi o show dos caras lá no Hell's Red Bash, lá em Cleveland, e o Robert, que é o vocal lá do Shitfucker, o cara é gente boa demais, pô, o cara subiu no palco com uma tanguinha de couro, cheia de ribite, fio dental e uma capa vermelha. Só vocês terem uma ideia do que é o Shitfucker. E o show é sensacional. E, cara, o Nuke é a banda do Tony, brother nosso, que é a banda do caralho, que tem várias influências de metal tradicional e tal, guitarrinhas dobradas e tem uma vibezinha meio aquele Iron Maiden Early Days, tem umas paradas meio assim, vale a pena conferir. Nuke é legal também. Demorou. Vamos tocar uma banda aqui agora, que eu me amarro também, da Austrália. Daquela vibe lá da galera do Trent Hell, aquela galera lá do Destroy 666, sei lá se nega a mesma galera, de repente tem mó treta lá, a gente nem sabe. Mas é uma banda fuderosa que eu ouvi também de tabela, tipo como foi Midnight. Eu não conhecia a banda, o nego chegou pra mim, eu tava com o CD vendendo, né? Porque eu tinha pego numa troca, eu tava vendendo merchandising, o nego falou assim, ouve essa banda, que é foda, pá, pá, pá. E acabou que eu fiquei com o CD pra mim. O primeiro disco, Nocturnal Graves, assim, Black Trash, Black Death, Black fudidão, assim, porra, só com refrãozão fudido, vale a pena sacar. Você falou que é de Trent Hell e tudo e tal, que eu me lembre, tem um tempo que eu não ouço também, mas que eu me lembro do Nocturnal Graves é mais porradão, né? Vamos ver. É, totalmente mais porradão, é bem diferente de Trent Hell. Mas não dá nem pra saber que é australiano, parece a vibe alemã, mais atual, na verdade. É, tem o Vomiton lá na Austrália também, tem essa galera, que é, tem o Destroyer 666, Sadistic Execution, que já é mais antigo, nos anos 80 e tal. É, tem essa galera, enfim, vamos ouvir o Nocturnal Graves aí, que é bandão fuderoso, demorou. Podcast Leão Headbanger. Thank you. Porra, tem coisa que lembra a Sepultura mesmo aí, né? Vocês estão certos aí. Quando começou a introdução, me lembrou umas coisas de heavy, assim, distorção de Merciful Fate e tal. Olha lá, agora escrachou a Sepultura, né? Mas, cara, se você pensar na época que Sepultura gravou Best of Devastation, o que eles tinham era a regulagem do heavy, né? E por isso que saía com esse som aí, né? É a falta disso que hoje ficou chato. Mas, porra, você pega uma banda dessa, cara, você ouve, é parada, tem um frescor, né, dessa porra. Essa música aí, pelo menos, cara, tipo, tem a vibe bem, como o Vitor mesmo falou, bem sarcófago, que acaba virando Sepultura em algum momento. Do caralho, eu não conhecia a banda, não, Nocturnal Graves. Tô ouvindo pela primeira vez aqui e tô curtindo bastante. Meu irmão, banda clássica. Vai todo mundo tomar no cu que você não conhece essa porra. Eu já falei pra vocês 500 vezes. Eu fico puto, já falei pra vocês ouvirem 500 vezes, nego não me ouve. Falo no bar, tamo doidão, falo, gente, vocês precisam ouvir Nocturnal Graves. E nego fala, ah, vou ouvir, não ouve porra nenhuma. Vai ouvir o quê? Iron Maiden. Porra, Iron Maiden é uma piroca. Demorou, bom pra caralho, mas aí. Vamos estudar a bibliografia aí, gente. Nocturnal Graves. Ó, essa música aí, é porque a gente botou desde o começo do disco, a gente tá ouvindo a primeira música aqui ainda. Que é, meu irmão, vibe totalmente sarcófago, misturado com Sepultura e thrash metal alemão. É essa pegada, assim. Com vocal alemão, assim, mais da atualidade, assim, esse vocal enterrado. Que a gente já tem, porra, ouvido há vários tempos ainda, que a gente já fala no Cryoforce, no Hellish Crossfire, no Excoriate, o caralho. Várias bandas com esse tipo de vocal aí, enterradão. Nocturnal Graves, bagulho fodido. Vamos finalizar aqui, então, tocando a banda que a gente mais gosta. Todos os programas a gente vai finalizar com uma música deles. Acabou não, seus banger bicha, porra. Tem que falar de banda brasileira agora, caralho. É verdade, a gente tinha combinado de sempre botar uma banda brasileira. A gente vai botar uma banda dos camaradas nossos aqui, né? Dar uma puxada no saco aqui. Mas é uma banda fodida mesmo, a gente não vai botar banda qualquer pra pagar pau, não. Vamos botar um som do Velho, que é uma banda que, porra, os mogos já estão, sei lá, com a gente mó tempão, assim, troca ideia, mó tempão, outro mundo amigo. De usar drogas e beber pra caralho. A gente vai botar um som deles aqui então. Beleza? E depois do Velho, a gente finaliza com a banda que a gente mais gosta no mundo. Todos os programas vão finalizar com essa porra. Beleza? É isso aí. We'll be right back. Podcast União Headbanger. We'll be right back.